Sou feliz, estou com a vida que pedi a Deus. Tenho tudo, tudo, tudo que sonhei na mão. É uma boa companheira, essa morena faceira que tempera o meu feijão. Sou feliz, estou com a vida que pedi a Deus. Tenho tudo, tudo, tudo que sonhei na mão. É uma boa companheira, essa morena parceira, que tempera o meu feijão. Já não fico mais na esquina, já comprei um macacão. Vou feliz para a oficina, que às vezes faço serão. Em troca de tudo isto, eu tenho em compensação uma morena parceira, que tempera o meu feijão. Eu sou feliz, com a vida que pedi a Deus. Tenho tudo, tudo, tudo que sonhei na mão. É uma boa companheira, essa morena faceira, que tempera o meu beijão. Já comprei um macacão, vou feliz pra oficina, e às vezes faço serão. Em troca de tudo isto, eu tenho em compensação uma morena parceira, que tempera o meu feijão.